Mágoas contra teu irmão. Já é tempo de esquecer tudo que tem teu coração. Teu coração. Amargura e rancor, essa falta de amor. Que lembra tanta dor. O teu choro terá fim. Tua mágoa acabará. Acabará. Quando então você assim descobrir que o maior de todos nós show.